E aí, Tati, liga pro cara lá. Só. Alô? Então, já catamos as placas. Catou as placas, então foge, foge, foge, foge, foge, foge. Catou as placas, então foge, foge, foge, foge, foge, foge. Catou as placas, então fuga. Catei a placa no centro sem cerimônia, sem pôr mão na coronha. Nessa cidade medonha, vim fazer jus, mas um desejo do moleque que sonha do gueto novo, Toreto. Fumador de maconha, cê nem pensou. Confere, negou. Nós na avenida fumaçou. Aquele do bom, tão curte a brisa, despistou. Nem cheiro ficou, lá pros polícia demorou. Faz esse favor, liga pras mina que hoje o frevo vai ser foda. Vai dar bom no pistão, vamos de carro importado, sem crachá de ladrão. Pra ver os boy arrepiado com a cara dos função, com duas gostosas do lado de tatuagem e batom. Pela manhã sem descanso, vamos rasgar pro desmanche. Pra quem vive do perigo, correr o risco é romance. Na adrenalina constante, não existe segunda chance. Pra mais um dia de fuga, então acende essa blanche. Catou as placas, então foge, foge, foge, foge, foge, foge. Catou as placas, então foge, foge, foge, foge, foge, foge. Catou as placas, então foge, foge, foge, foge, foge, foge. Catou as placas, então foge, foge, foge, foge, foge, foge. Catou as placas, negócio ilícito, meu bem, no asfalto, instinto selvagem. Vestido labela máfia, sensualiza a viagem. Na rota sem rastreamento, mete o pé na abordagem. Ser concentrado na fuga e eu retoco a maquiagem. Nesse complô, amor de infrator, tipo Hollywood eu tô. Na cena louco, sob o véu que perfumou, meu beijo ostentou. A noite contrabandeou, o lance emplacou. Ah, vem, se perder nas minhas curvas, noite atitude devassa. Speed racer na via, ninguém enquadra, tá massa. Drift e adrenalina, meu bandit aliado. Ele tem minha imagem tatuada no braço. Na fuga não vou, é trecente, comemora no requinte. Sonata tem plaque de 100, absinto, striptease. Lara Croft na ação, pique melhor do distrito. Ele se torna o talismã, meu maloqueiro favorito. Catou as placas, então foge, foge, foge, foge, foge, foge. Catou as placas, então foge, foge, foge, foge, foge, foge. Catou as placas, então foge, foge, foge, foge, foge, foge. Catou as placas, então foge, foge, foge, foge, foge, foge. Catou as placas, então foge.